esperando jubilosamente a vinda do Senhor. Amém. Alguém de vós importa-se de vir aqui proclamar esse decreto? Alegrei-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo: alegrei-vos. Seja de todos conhecida a vossa honra. O Senhor está próximo. Qual vos parece ser a razão ou a justificação para a alegria? É que tão vivamente nos convida o apóstolo São Paulo. Qual será a razão para termos alegria? Alegrai-vos sempre com o Senhor. Repito e novamente vos digo, alegrai-vos. Porquê? Qual será a razão? Está em mim. O Senhor está próximo. O Senhor está próximo. E esse é o motivo da alegria. A gente passa aí nas nossas ruas da cidade e encontra aí muitos convites, muita publicidade a dizer que o Natal, que é uma festa de alegria, sinceramente, mas é uma alegria diferente da alegria, por exemplo, do Carnaval, não tem nada a ver. Uma alegria diferente, porque é uma alegria que vem de dentro, uma alegria que vem do coração, que vem da presença do Senhor no meio de nós. É, queríamos, uma alegria serena, uma alegria que não é de andar os saltos aos pinotes pela rua, mas é uma alegria que vem aos olhos, ao rosto das pessoas. Eu, quando era miúdo, ouvia das pessoas lá mais pinosas da minha terra, e até no livro da terceira classe, quando eu andava na escola, tinha este dito: vai-me dizer se alguém se lembra. O coração e os olhos são dois amigos leais. Quando o coração está triste, logo os olhos dão sinais. Engraçado. Eu era miúdo, mas saber, lembrei em 7 ou 8 anos, e nunca mais me esqueci disto. O coração e os olhos são dois amigos leais. Quando o coração está triste, logo os olhos dão sinais. Mas eu hoje trocava aí uma palavra. Mantinha tudo, só trocava uma palavra. O coração e os olhos são dois amigos reais. Quando o coração tem alegria, logo os olhos são sinais. Porque quando nós olhamos para uma pessoa, não é? E notamos se ela está triste ou está alegre, não é? E a alegria mental é que o sustento de São Paulo nos convidou hoje, alegrai-vos do Senhor, sempre novamente. Essa alegria que vem do coração. Porque a gente pode ir comprar alegria. Eu, se quiser, rir-me um bocado, ter uns momentos de alegria. Pego uma nota de 10 ou 15 euros, vou à bilheteira ali do Coliseu e compro um bilhete para ir ver o circo. E vou, se calhar, rir com os palhaços, vou ter momentos de alegria. Mas quando acabar o circo, o espetáculo, lá se foi a alegria. Porquê? Porque foi uma alegria que veio de fora para dentro e acaba. A verdadeira alegria que o Natal nos traz é que vem de dentro para fora, do coração. E como é que a gente alegra o coração? Com Jesus, com Deus, com a palavra, com o Natal. E o Natal, ao contrário do que para aí está na publicidade, não é o melhor do Natal, não são os chocolates. Eu, esta semana, às vezes vou no autocarro, por aí adiante, passo e vejo aqueles cartazes, aquelas placas de publicidade que estão no passeio. E há algumas aqui na cidade que dizem assim: o melhor do Natal é. E aparece o chocolate da marca tal, dizem: o melhor do Natal é isto.